202 on the ground at the 28. Make 180 on the runway 10 when the return is active until the free military report. RCA 202, good evening. Zona 099, chama Recife, frequência 12288, alterna 1260, bom voo. 288, 260, obrigado, boa noite, bom serviço. Visão. 358, Torre 1, 895. 3895, comandante. 3858. Tá 3858, boa noite, autorizado pouso, pistão na zero, vento 140 graus, meta de nós. Viu, pousa 190, 3858. Salvador, uma boa noite, 2043 da Gol. Gol 2043, boa noite. Informação em curso, Romeu, pronto cópia. Afirma, prossiga. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golfe Romeu, via Fezul 1-0, Taubaté. Nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5506. Controle Salvador operando na frequência 119.35. O voo 2043, Índice Romeu, autorizado Guarulhos 360, Upper Zulu 10, Taubaté, decolando da pista 10, com curva direita, da El Leda Motiva 5508, Transponder 5506, o Transponder 119.35, controle. 5506 Transponder, chame PRON na posição 07. Ciente, obrigado. Então, 3858, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette 02. 3662, boa noite, aciona a identificação. Desça para o nível 050, prioridade. 2043 autorizado sanitário. Salvador, Força Aérea 2526, prossiga. Está no pátio militar, Força Aérea 2526? Está no pátio de autoridade. O Força Aérea 2526 convive no pátio de autoridade? É, então a gente não está com tráfego aqui no visual. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 17, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Transponda 5474, controle Salvador operando a frequência 119, decimal 35. Proteja 17 aerovia. Protejamento correto já possui o POB? Tá bom. Teste torre agora em 118, decimal 95, pressionamento, táxi e decolagem. Tu aciona a identificação, desça para nível de voo 060 para o ETAP. 060 e ETAP, continuador. Voo 2043 para o TAP. A bordo, 190. Caminhão com 4 horas e 5 minutos. Autorizar o táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro na 07. Minha pátria 1, sistema 1.0, 1.0, 1.0, muito obrigado, uma boa noite. 3262, cruzou uma centena. 3662, ciente. Desça para 2.000 pés, ajuste no 07. Autorizado ILS Extra e reportabilizado. Cliente, está liberado da restrição de 5.000? Está livre. Cliente. 79. Decolagem a pista 10, gol 2043. Salvador, Força Aérea 2526, dar parte de autoridades para acionamento. Força Aérea 2526, autorizado acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, 2526. Aeroporto 3, decolado 49, chame o controle 19935, bom voo. 19:35, obrigado e uma boa noite. Salvador, boa noite, 2043, dá gol, decolado na sua escuta. 043, contato radar, submantenha 360, voa Leda. Leda da presente, gol 2043, muito obrigado, quando você não mostra. 390, ainda respeito a minha 290. Pé 310, descida liberada até 3.000 sem restrições, ajuste uma 07. Pé 310 sem restrições, 310. Força aérea 25-2000, autorizado táxi, reporte na interseção, ajuste no 017. Chamará na interseção, Força aérea 5-2000, decola a partir da interseção? Sim. Autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento 150 graus, 7925-2000. Alinhar e decolar, 7925-2000. Em torno, 3662. Na 3662, completa sinal LS, chama a torre, frequência 1118.95. 7296. 6310, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado ILS X-Ray, 6310. Controle, alguma chance de morte? Vamos para o 2043. 2043, chama o Centro Recife na frequência 1.25.1 e solicita para a direta. Muito obrigado, 251, bora aí. Aliás, pronto, portaria 2526. 2526, autorizado decolar, pista na 0, vento 150 graus, 7 nós. Está iniciando, portaria 2526. Corre de Salvador. Boa noite, está 3662. Está passando agora o marcador embaixo para a vara de Santos. Está 3662, vento 150 graus, 7 nós, ajuste no 0, no 7, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na pista 10, confirme somente o vento, senhora? 150 com 7 nós. 150 com 7, obrigado. Conselho do 5-2000, decolado 5-5, chama o controle 1-1-9-35, meu voo. 19-35, conselho do 5-2000, boa noite. Controle Salvador, boa noite, conselho 2526, transfere. Aérea 2526, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saída árvore. A saída árvore para 360, Força Aérea 2526. Tan 3662, sala 58, direito 121, décima 1. 21, ou melhor, 121, 1, Tan 3662. Boa noite, TAN 3662, Bruno. TAN 3662, autorizado táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette para o portão 03, 3662. 1-1-8-9-5-6-3-0-0. Deixa 6310, boa noite, autorizado pouso e pista 10, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, 6310. Telema 310, sala 03, direito 121, décima 1. Direito 219, obrigado. 128, décima 8, alterna 126, décima 0. 1288, alterna 1260, altera 2526. Boa noite. Paulo, vou chamar o mais melhor para os 5630. 1973 chamou para cópia? Entendi, vou chamar 6310, está se aproximando aqui de 5 e não tem ninguém mesmo. A infra monitorar nossa frequência, mas já deve estar providenciando, o chamar 6310. Tá, obrigado. Bruno 096, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 na proa de Duna. Trato Salvador, boa noite, com o nome aqui do Brasil, com o Galeão, quatro. Voo da 973, ciente da Serra? Prezado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Lima, via P-November 857, desejo de voo 360. Decola da pista no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Irume. Transponder 5526, controle Salvador na frequência 119.3. Obrigado, Galeão. 360, Buffer, número 8. Teste, decola da 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Irume. Transponder 26, controle 1935. Voo na 973, cotejamento correto. Posição 04, chame pronto. 4973, e de 4, pushback, Antana. Foram 973, autorizado, push 04, chame táxi. Autorizado, é porta táxi, foram 973. Turno 096, desça para 2000 pés, ajustando 098, livre das restrições em ITAP, autorizado ILS, que foi reposto estabilizado. 2008, está reposto estabilizado, no Zé, todo certo. Cidade 58, prossiga. Um pouquinho cedo, mas estamos na frente do autorizado Fortaleza. Só 3258 já possuímos sua cópia, tá ciente da informação, Serra? Tenho certeza, Serra. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, Fortaleza, via Zulu 19, nível de voo 370, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5534, controle Salvador, operando na frequência 119, decimal, 350, 370, Fortaleza para o Zulu 9, decola esquerda, Momo Froti, 5534, já não 35 para o controle. Só 3858, confirme a transição? Momo Froti. A transição é Froti, cotejo. Momo Froti. A saída não é Momo Froti, a saída é Momo Transição Froti, passa pela posição Cogibo. Momo, transição, Froti. Cotejamento agora correto, chame pronto. Salvador, voo 9973, solicita táxi. CAB de 98 a bordo, 98, 3 horas e 50, Guarulhos. Autorizado táxi até o ponto de espera, via táxi Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 195, ajuste de altímetro 908. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95. Ajuste no 098, bom 973, ponteia. de Salvador, boa noite. Bono 973, ponto espera 10, pronto. Bono 973, boa noite, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 150 graus, 7 nós. Livre alinhar e decolar 190, Bono 973. Azul 2795, aciona a identificação, voa Bonf para a chegada Bonf, no ideal de descida, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. Só na presente, voa Bonf, sente da Sierra, e autorizado 4 mil pés, 2795. Voo no 096, estabilizado, INS X-Ray da Bonf. 096, completa sinal, chama Torre 1 no 895. 895, Canal 73, decolado 23, chama o controle em 199.35. 1935, 973, um bom serviço. Oi, Salvador, boa noite. Bono 096, passa a lista certa. Bono 096, boa noite, autorizando pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 5 nós. Autorizado, pistão 0, voo 096. Salvador, Oceanair 6310, seguinte da Quebec, para Recife. Oceanair 6310, Sierra, informação em curso. Autorizado Salvador para Sierra Bravo, Romeo Foxtrot, Recife, via peso 197, nível de voo 350. Decola da pistona 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5530, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Autorizado 5350, decolada 10, Pucajamo Caju, aperto 17, transporter 5530 e o controle 5 1995, 63, 10, 85. Pela 6310 no 05, o cotejamento está correto, chame pronto. Paciente. 1096, sala 26, direita 12, 1 decimal 1. Direita 211, vou 9, né? Paulo Salvador, boa noite, eu vou 1096, Libro. 1096, autorizar o táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette para o 09, gol 109.